Eu tinha saído ramado já aqui do Tasco. A PSP mandou-me parar ali embaixo. Ele diz: o guarda, você vem no lindo estado, caralho. O seu guarda, estou igual assim, caralho. Olha, mas vou ter que fazer o teste de alcoolemia. Você parece que vem já um bocadinho de fodido. Mas como não temos balão, vou-lhe fazer umas perguntas aí, para ver como é que você está. Você vai na estrada, hein? E vê duas luzes a vir em direção a si. O que é que essas luzes podem ser, amigo? O seu guarda, um carro? Sim, mas carro, caralho? Um BM, um Seat, um Mercedes? Sei lá, caralho, o seu guarda. Bem, estamos a começar mal. Pergunta seguinte. Você vai na estrada e vê uma luz a vir em direção a si. O que é que essa luz pode ser, amigo? Seu guarda, uma moto? Sim, mas que moto, caralho? Uma Suzuki? Uma Honda? Uma Kawasaki? Mas não vou saber, seu guarda. Olha, você reprovou. Seu teste de alcoolemia vai dar positivo, hein? É só esperar a multinha em casa. Eu lembro para o guarda. Seu guarda, eu posso lhe fazer uma pergunta assim? Faça o favor. Seu guarda vai na estrada. Vê uma menina com pouca roupa a vir em direção a si. Uma saia que mais parece um cinto. Um grande decote e com uma malinha a dar umas voltinhas no ar. O que é que essa menina pode ser, seu guarda? Uma puta? Sim, seu guarda, mas que puta? A sua mãe? A sua tia? A sua...